IP, o que você tá achando dessa chegada do milênio? Tô achando que tá todo mundo é doido, todo mundo preocupado, pirado, sem saber o que fazer. Mas você acha que o mundo vai acabar? Eu sei que eu vou fazer tudo que me der vontade, pai. Deixa eu falar o que eu vou fazer. Falta não sei quantos dias pros 500 anos. Agora é nós, Tradamus, que veio falar que o mundo vai acabar. Então peraí que eu vou aproveitar. Eu tenho medo de morrer. Tem muita coisa que eu nunca fiz e tenho vontade de fazer. Por exemplo, xingar meu patrão, reclamar do salário, da promoção. Eu quero ser demitido, convidar a secretária pra vir jantar e transar comigo. Eu quero ser cara de pau, desmascarar o Papai Noel nesse Natal. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Quem nunca ouviu falar que 1000 chegará, mas 2 não passará. Ai, se liga no que eu tô falando, até pra morrer tem que ser malandro. Nostradamus preveu, você não creu. Depois não venha reclamar do tempo que perdeu. Vim dizer pra você, até o fim do ano faça tudo o que tiver que fazer. Calma, não vá se estressar à toa, vai na manha, dá pra fazer tudo na boa. A ideia é a seguinte, depois do 31 de dezembro não vai ter dia seguinte. Vou começar tirando onda de bacana, mesmo sabendo que não tenho grana. Vou pegar um carro zero na concessionária pra testar. Nunca mais vou voltar. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Sair comprando, passar um cheque, dando negativo lá no banco. Eu quero tá apertado, soltar um pum, falar fui eu num elevador lotado. Eu vou virar baderneiro, pichar gigabum no palácio do governo. Se for mesmo acabar, ninguém me segura. Vou furar pneu de muita viatura. 31 de dezembro vou pegar pesado. Vou fazer um show inteiro pelado. Ninguém vai me prender, ninguém vai processar. No outro dia o mundo vai acabar. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Depois não vem dizer que você não ouviu. O mundo acaba no ano 2000. Aí, Fê, vamos lá. Vamos fazer tudo que a gente tem que fazer, que o tempo é curto. Aproveita, cumpade, aproveita, cumade. Faz a festa, faz bagunça, faz vingança. Não esquenta a cabeça não, joga tudo pro ar. E se depois que você fizer tudo isso, o mundo ainda não acabar, aí, meu irmão, se mata que você tá fudido.